Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Hidropônico. Na batida, fumaciô louco, hidroepidemia. É pra atacar, eu tô pra começar. Respeitando qualquer mina que aqui se aproxima. Vamos lá, fumaça no fundão, o jogo tá envolvido. Se liga na pressão, tô desarmando um explosivo. Quero que chapa, e chapa que chapa com calma. O parceiro foi ali, meu irmão, fazer fumaça. Deixa comigo, a intenção é o inimigo. Rima clandestina, sonoramente abusivo. Chego chegando, louco, acendo e vou fumar. Eu chapo mesmo, aqui ou em qualquer lugar. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. E o que eu faço? Fumar marihuana. Eu não abraço. Deixa eu fumar. E o que eu faço? Fuma marihuana. Refumaçado, fazendo grande, segue em frente na viagem. Destinado pelo mundo, no mundo da sacanagem. Onde a teoria se tornou rotina. Puro clima, rima, anima, mas que pira as mina. Fica enlouquecida, aviso o MC e o som. Canalizando a leva no raciocínio, mano, o flow. Se ligou, fumaça envolve todo o recinto. Movimento hip hop, ragamuff, eu persisto, nunca minto. Só porque demonstro consciência, só porque corto minhas pernas. Não posso ter inteligência, experiência de vida. Com o passar dos anos, já estive em vários lugares que não estava. Em meus planos, combatendo todo dia em busca dos meus ideais. Da força de vontade, junto com meus ancestrais. Da fissura, o crime é reação. Policial, repressão social. Sobre mulheres igual, esse é o X da questão. Do seu preconceito, meus ouvidos catatônicos. Pode até causar efeito e dito e feito. No microfone, mostro minha virtude. Canadito, introduz e gera sua inquietude. Atitude real, com meus irmãos me compromete. Microfone, conta história demais. Filho do gueto, contra o vento, me mantenho preso na subversão. Eu peço atenção, então segura na pressão. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. E o que eu faço? Fumar marihuana. Eu não abraço. Deixa eu fumar. E o que eu faço? Fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Deixa eu fumar, fumar marihuana. Deixa eu fumar, fumar fumacio. Fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar, fumar, fumar marihuana. Fumar, fumar, fumar, fumar, fumar fumacio. Fumar.